Bergoyang kembali semuanya, yuk goyang goyang pokokin joget bro. Pokokin joget, pokokin joget, pokokin joget, pokokin joget, pokokin joget, pokokin joget, pokokin joget, pokokin joget. Oh,